Irmãos, alguns dias atrás, nós oramos aqui pela Lucília, e ela foi a uma viagem missionária lá na Nigéria, na África. Às vezes nós não sabemos o que nós oramos a Deus. Nós temos pedido ao Senhor que nos envie para as nações. Nós temos semeado na vida de alguns missionários e nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos faça uma igreja missionária. E Deus vai levando alguns para ir conhecer a obra missionária. Mais do que isso, nós temos orado ao Senhor, irmão, para nos tirar do nosso mundinho. Você concorda com isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pagar a conta. Comprar um dinheirinho. Aí de vez em quando a gente para. Deus, me ajuda aqui. Deus, me corre, corre, Deus, corre. Deus, por favor, corre, Deus. Me ajuda aqui, vai passar da hora. Ai, ai, graças a Deus, ele correu. Ai, amém. Aí vamos contar. A gente vai vivendo nosso mundinho, nossa vida. E nós temos pedido ao Senhor que nos leve para fora desse pequeno universo que se torna nossa gaiola tantas vezes. E Deus tem feito isso de várias formas. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós até reclamamos com Deus. Por que o Senhor me tirou isso, Senhor? Uai, mas era a portinha da sua gaiola que eu arranquei. Você estava preso nisso daí. E Deus quer realmente que nós saiamos da nossa área tão cômoda. E Deus está fazendo isso conosco, é um momento do Senhor estar ministrando isso a nós como igreja, e está fazendo isso individualmente com muitos irmãos, né, que estão indo a outras nações, outros lugares, e não apenas outros países, mas como vimos o Maxwell e Vailda, lá no interior da Paraíba, né, amanhã eu vou ministrar lá em Guarani, aqueles irmãos, uma cidade tão pequenininha, os irmãos passando uma luta tão grande para o evangelho naquele lugar, e Deus tem dado vitória a eles, eu vou lá para ministrar a eles, celebrar junto com eles. O Senhor está nos fazendo ir além das nossas, dos nossos limites, né? Nossa realidade, e eu louvo a Deus porque a Lucília vai trazer um testemunho de como Deus a conduziu nesta viagem, e que sirva de um testemunho, um desafio para cada um de nós. Não há nada que pareça absurdo, difícil, longe, distante demais, que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa gerar na minha vida e na sua vida também, irmão. A irmã Conceição nunca imaginou ir lá do outro lado do mundo. Deus levou ela lá para Israel. E vocês não têm ideia de como ela resolvia com os árabes, com os judeus e com os americanos. O Espírito Santo dava condição a ela de entender, e quando ela vinha a mim, olha, eu negociei isso, eu já conversei com isso, eu falei assim, será? Porque não é possível, chegava lá, era aquilo mesmo. Como que Deus leva as pessoas para conhecer outras coisas e capacita e dá condições? Deus vai fazendo isso com vocês também. Amém. Amém. Vocês já aprenderam aqui, amém é assinatura? Se não tem assinatura, irmão, ele não pode fazer nada. Então diga amém. Mas cuidado para você dizer consciente, porque senão você vai lá para a Nigéria como a Lucília foi. Venha cá, Lucília, por favor. A paz, irmãos. Olha, eu confesso que vai ser um desafio muito grande para eu poder resumir no pouco tempo que me disponho aqui para falar. Tá? Porque foram muitos moveres de Deus naquele lugar. Fui tremendamente abençoada ali. Quando eu recebi o convite para participar dessa caravana, eu pensei que jamais poderia estar ali naquele lugar. Eu tive muitos problemas de saúde desde 2002, e de lá para cá eu viajei apenas duas vezes. Em 2006, quando eu perdi a minha mãe e tive que ir a Brasília, e em julho deste ano, aliás, em junho, quando eu tirei férias e passei uma semana no Rio de Janeiro. Eu não me arriscava a viajar porque eu me sentia muito insegura. Eu tomava medicamentos muito fortes e sentia um cansaço crônico em razão dos efeitos colaterais desses medicamentos e não ousava viajar nem para perto. Então, quando eu recebi esse convite para ir para a África, uma viagem de aproximadamente 40 horas entre voos e conexões e uma parte de estrada de chão, eu pensei que aquilo não fosse para mim. Eu fechei o meu e-mail e não pensei naquilo. Só que depois o convite foi renovado. E quando eu abri o meu e-mail pela segunda vez com o convite, eu senti um grande ardor no meu coração, um desejo tremendo de estar naquela viagem, e senti que aquilo era de Deus para mim. Só que aí começaram os desafios. Quando eu coloquei para os meus médicos que eu pretendia fazer essa viagem, uma das médicas que me acompanha me disse o seguinte: Lucília, essa viagem não é para você. Agora que você está começando a ficar boa, eu não acredito que você vai querer ir para esse lugar. A África é para lugar de atleta, não é para você. Ajuda esse povo de outra maneira, mas eu não te aconselho a ir nessa viagem, não. Se eu fosse sua irmã, eu te proibiria de ir nessa viagem. Eu não posso te proibir. Mas, se eu fosse sua irmã, eu te impediria de viajar. Depois, eu comecei a orar ao Senhor, e o desejo no meu coração foi aumentando, e eu não queria desistir dessa viagem. Passei um e-mail para o fiscal da Anvisa, para saber informações sobre vacinas que eu precisava tomar para fazer essa viagem. E expliquei que eu tomava medicamentos que me impediam de tomar a vacina para a febre amarela, que era obrigatória para a entrada naquele país. E a resposta dele foi assim, muito contundente. Ele me disse que eu deveria avaliar muito bem com meus médicos, porque a Nigéria era um país de alto risco para a febre amarela, que a vacina era obrigatória e que ele não aconselhava eu viajar sem a vacina, porque a febre amarela é uma doença muito grave e que leva a óbito. E ele ainda repetiu no e-mail dele: eu te peço novamente que avalie com seu médico a possibilidade de você não ir nesta viagem. Aí eu coloquei para o meu médico, para outro médico, e eles estavam muito resistentes em me liberar para essa viagem. Aí eu coloquei para o meu... Eu vou resumir, gente, porque é muito cheio de detalhes, e eu quero concentrar pelo menos em dois aspectos que eu acho muito relevantes dessa minha viagem. Bom, primeiro foram essas dificuldades que eu estou colocando. Resumo da história. Eu coloquei para o pastor Sóstenes, e ele me orientou que eu deveria... falou: Lucília, eu não sou eu, não é o fiscal da Anvisa e não são seus médicos. Quem vai decidir se você deve ou não ir é Deus. Ore a Deus e, se vier paz no seu coração, você deve ir, você pode ir. Caso não venha, não vá. Não é de Deus para você. E disse que ia orar para mim também. Então, eu já faltavam apenas 2 dias para a minha viagem e eu ainda não tinha tido a resposta de Deus. E, na minha limitação, eu pensei assim: está muito em cima da hora, eu tenho só 3 dias para dar a resposta, eu ainda tenho muita documentação para ser preenchida. E haviam me falado de uma senhora, profeta, eu falei assim: eu vou até ela é uma mulher de Deus, e eu vou pedir para que ela ore por mim, e quem sabe Deus fala com ela e me traz uma resposta. E naquele momento o Espírito Santo me falou claramente: não, você não vai pedir a ninguém, é você com Deus, ore, e é você com Deus, Deus é que vai te responder. Então, eu vi que eu estava passando por ia enfrentar uma guerra espiritual. Mas eu me lembrei, sabe, aqui eu vou falar a importância de nossa célula, aliás, das células, de participar em célula. Eu me lembrei da Carol, esposa do Rafael, que está sentada ali atrás, de um dia que ela enfrentou uma situação semelhante quando estava para participar do encontro com Deus. Então, ela falou que ela guerreou em oração, e eu me lembrei dessa oração, e eu usei as mesmas palavras que ela havia orado. E fui dormir. E, no outro dia, eu acordei em paz. Eu tinha certeza que aquela viagem era de Deus para mim. E aí fiquei tranquila e comecei a arrumar a minha documentação e concluí tudo em tempo do que precisava para ir. Mas as lutas não pararam aí. Durante toda a viagem, o grupo do qual eu participei, nós enfrentamos lutas. Malas foram sumidas, tanto na ida quanto na volta. Passaporte. Passamos um rapaz do grupo. Nós éramos 15 pessoas do Brasil. Éramos um grupo de 55 pessoas convidadas. Éramos 7 nações e o Brasil era o maior grupo. Éramos 15 brasileiros. E um desses irmãos, um motorista que fazia o percurso conosco todo dia para o local da cruzada, ele, numa das noites, ele jogou literalmente o carro em cima de um desses irmãos enquanto ele conversava com outro irmão, e foi por uma fração de segundos que alguém o puxou e tirou, e o carro iria ser jogado em cima dele. E naquele mesmo dia, uma irmã do grupo havia tido a revelação de que o nosso grupo pairava sobre ele um espírito de morte. E ela orou pedindo livramento, e Deus nos deu esse livramento. Então, são inúmeros testemunhos do grupo que eu poderia aqui falar. Mas o que eu queria dizer é que, nesta viagem, como diz o pastor Sócrates aqui, ele já disse aqui várias vezes, se tem alguma coisa em que você não encaixe para fazer determinada coisa, pode saber que isso é de Deus para você. Eu era a pessoa que encaixava em tudo para não ir nesta viagem a olhos humanos. Eu estou com 61 anos de idade, eu tive muitos problemas de saúde, eu não podia tomar a vacina obrigatória contra a febre amarela, e Deus quis me levar para que ele fosse glorificado por meio da minha vida. Ele me levou e me trouxe de uma forma sobrenatural. Eu contei para o pastor Sócrates que eu não preciso perguntar a idade do grupo, mas eu tenho certeza que do grupo de brasileiros eu era a mais velha. E eu só faltei ao devocional do primeiro dia. A gente acordava todos os dias às 4 horas da manhã, seguíamos para o devocional com os missionários. Às 5, às 6 começava o devocional antes do café da manhã, depois era o café da manhã, seguíamos para a cruzada. Depois da cruzada, voltávamos, almoçávamos, descansávamos um pouco, e depois, às 5, retornávamos à noite para a cruzada. Voltávamos da cruzada, jantávamos e íamos descansar por volta de 1 hora da manhã. Isso durante uma semana. Para mim, era algo impensável. Né? Depois de uma viagem de 40 horas, enfrentar essa rotina de uma semana, e a gente não sentia nenhum cansaço. Eu não senti nenhum cansaço. Quando eu retornei, eu cheguei aqui em Belo Horizonte por volta de 1 da manhã, dormi 10:30 da manhã do outro dia, a minha mala já estava toda desfeita e eu não sentia nenhum cansaço. Tá? O segundo ponto que eu queria abordar é sobre o propósito de Deus nessa viagem. Deus havia revelado aos nossos corações que, e isso foi testificado por todos do grupo que ali estiveram, que ele tinha um propósito específico para nós nesta viagem. E isto foi confirmado lá. Deus revelou o coração de uma das pessoas do grupo que ele queria que nós marcássemos aquela terra. Então, isso foi colocado em oração e depois foi revelado que era desejo do Senhor que a gente fundasse ali uma escola que não tivesse nenhuma denominação para abrigar inicialmente 500 crianças. Era algo assim, ousado para nós que nem moramos distantes e que não conhecemos muito da realidade local. Sabemos apenas que a região é muito carente pelo que a gente presenciou. Né? Era uma uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas que não tinha energia elétrica nas ruas, o nosso banho era frio, não tinha saneamento, a cidade não tem esgoto, mas o povo era de uma alegria contagiante, receberam o evangelho de uma forma assim, de coração muito aberto. Bom, mas Deus moveu as águas naqueles poucos dias que ali estivemos. Nós colocamos o nosso desejo para o missionário, e isso chegou até o conhecimento do governador, que depois foi levado ao presidente da República. Nós tínhamos a intenção de comprar um terreno. Este terreno já foi doado para o grupo, nós não vamos mais precisar comprar o terreno, né, do tamanho que o grupo determinar, e nós já estamos iniciando a arrecadação para a construção da escola. E o grupo já está fazendo, né, o projeto para que a gente possa acionar, né, outras pessoas, né, e entidades que queiram colaborar com esse projeto. Né? Então, eu louvo a Deus por ter me levado naquele lugar. Para mim, foi uma experiência maravilhosa, muito impactante, e que eu sei que eu ainda vou levar um bom tempo para assimilar tudo que me foi gerado ali naquele lugar. Né? Eu gostaria de agradecer à igreja, que eu sei que todos vocês intercederam por essa minha viagem. Né? Agradeço primeiramente a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar a quem merece honra. Desde que eu me converti e que eu vim para essa igreja, eu sabia que Deus tinha me colocado no lugar certo. Eu nunca tive dúvida disso. E todas as pessoas do grupo que ouviram de mim que a minha igreja era pastoreada pelo pastor Sócio, todos foram unânimes de falar que eu estava numa igreja abençoada. Inclusive, um ministro de louvor de Campina Grande cantou inteirinho um louvor que eu não conhecia e que o pastor Sócio está nos devendo, porque ele é muito bonito. Né? Eu fiquei conhecendo através da vida dele. Ele falou que foi muito abençoado por esse louvor, numa ministração que o pastor Sócrates fez em São Paulo, que quando o pastor Sócrates pegou o órgão e começou a ministrar esse louvor, que um som foi tão grande que ele só ouvia gritos de demônios sendo expulsos. E que ele chegou a me filmar para levar para a igreja dele para mostrar que ele conheceu um ovelhinho do pastor Sócrates. Então, eu louvo a vida pelas nossas lideranças aqui, pela vida do pastor Sócio e da pastora Daniela. Obrigado. Irmãos, ela mesma disse aqui, a saúde, idade, e às vezes nem é isso, a própria estilo de vida, parecia impossível sair do país e fazer uma obra do Senhor. E ela foi levada para a equipe do Reinhard Bonk, numa mega campanha na África. Ela fazia os devocionais com eles ali, saía para as conferências com eles, e aí Deus deu uma direção ao grupo, e eles compartilharam com o Reinhard Bonk. Ela almoçava com ele na casa do governador desse estado da Nigéria. Quando que você pode imaginar que Deus vai tirar você daqui, de Belzonte, e vai levar lá? E tem muita gente que acha, não, isso é alguns dão sorte, alguns são especiais. Não, irmão, Deus quer fazer algo especial com cada um irmão aqui. E aquela notícia de que eles queriam comprar um terreno para construir uma escola chegou ao governador. O governador levou ao presidente, e o presidente disse, não, o terreno o Estado vai doar. Como é que pode imaginar? A Lucília mora aqui na Avenida Rua Espírito Santo com a Avenida Bias Fortes. Como é que pode imaginar Deus tirar a Lucília dali, que não posso viajar, não tenho condições, não tenho saúde, não tenho... E leva para fazer uma obra, orando por aquela terra, ministrando aquela terra, servindo ao Senhor naquele lugar. É algo de Deus. E o desejo de que ela compartilhasse é mais do que ouvirmos o que Deus fez, porque nós queremos ouvir o que Deus faz e glorificar o Senhor, mas recebermos uma visão e uma unção. Nós, como igreja, não precisamos crescer como uma instituição que faz coisas, mas cada irmão vai crescer como ministros que executam o que o Senhor tem. Não é a igreja, a instituição que tem uma obra na Nigéria. Não, é o Senhor que usa uma irmã para um lugar, usa outro irmão para outro lugar. E é assim que a igreja vai executando, sem precisar de nenhuma grande festa, de nenhum alardoar, nada. O Senhor vai levando as pessoas a cumprirem o propósito dele. E quem sabe é você. Fecha os teus olhos, irmão. Quem sabe... É nesses dias que o Senhor quer te mostrar algo. Não precisa ser lá na Nigéria. Às vezes é com o vizinho. Às vezes é no bairro. Nesta cidade, irmão, onde Deus nos plantou. E pode ter certeza que se é a vontade dele, em qualquer lugar do mundo, Deus vai te levar para fazer algo que glorifica o nome dele. Nos tira do nosso universozinho, do nosso mundinho, das nossas rotinas, das nossas necessidades tão pequenininhas e pessoais, e nos abre os olhos para coisas maiores do seu reino. Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero algo do teu reino, grandioso como tu és, impossível para mim, mas Senhor, possível para o Senhor. Pai, nós queremos orar e abençoar a Lucília, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue ministrando a ela, que esses irmãos, Senhor, recebam do Senhor toda a capacitação, todos os recursos para aquilo que o Senhor determinou ser feito naquele lugar. E que assim como ela, Senhor, cada irmão, cada discípulo aqui tenha experiências pessoais reais, Senhor, de frutificarem para o Senhor. E de uma forma específica, Senhor, serem enviados como missionários do Senhor a algum lugar, a alguma terra, a alguma família, aqui bem próximo ou muito distante, para glorificar o teu nome. Assim nós te oramos e nós abençoamos a tua filha e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Eu queria só falar quantas vidas foram alcançadas por Jesus nos 5 dias de cruzada. 782.710 vidas cadastradas e que são acompanhadas e consolidadas pelas igrejas locais.